eu sou querido no céu, eu sou amado no inferno. Entre o errado e o certo, eu prefiro ter os dois por perto. Eu sou a luz, sou a sombra, sou o perigo que ronda. Eu sou a arma da guerra, eu sou o mar e suas ondas. Ignorado por anjos, desabafei com demônios, separei briga dos dois. Eu sou Deus, sou humano, eu sou o luxo e o lixo. Eu sou o limpo e o sujo, nem duas caras, nem máscaras, nem em cima do muro. Eu nadei contra a maré, chão quente fui a pé. Meus passos descalços, eu sou Jó, sou Tomé. Eu trago amor, trago a paz, trago milagres e júbilos. Eu sou o equilíbrio, eu mato, eu roubo, eu destruo. Eu tentei me desfazer do ódio, pensar que a terra era um bom lugar, mas a real é que ele que move o mundo. Então vamos lá nos matar. Eu tive que aprender a viver por aqui. Eu conheci o mal, confesso que eu gostei. Minha visão mudou, quem eu sou me perdi. Gostei de enlouquecer, mas tive que voltar. Para não causar dor, para não sentir dor. Tive que suportar, querendo cabotar. Tive que apostar, ninguém pra acreditar. Virei ao meu favor, derrubei tabuleiro. Goleiro pro estado, pro rato travesseiro. Sonho, pesadelo, mas fica na lapa lotada, chovendo dinheiro. Haha, eu entoquei minha arma. De tanta raiva que tava guardada, na real que não faltava era alguém pra usá-la. Blá blá, eu já cansei de gastar minha energia com coisas que eu sabia que não ia andar. Eu acredito que os deuses abandonaram barco, sairão voado ao ver o descontrolado estado de calamidade. Solto entre as cidades e a sua finalidade. E o que fazer, por que fazer, quando fazer? São coisas que só importam pra mim. E o que fazer, como fazer, quando fazer? São coisas que só importam pra mim. Eu tentei me afogar no ódio, pensar que a terra não era um bom lugar, e a esperança que ele não move o mundo. Estamos prontos pra recomeçar.